A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Juliana e estou agora mesmo a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. A Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o novo programa da tua rádio, às quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a rádio Antena Web. Entre as 18 e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18 e as 18h30, só aqui, na sua Antena Web. Não perca de segunda a sexta-feira na Antena Web o melhor dos anos 70, 80 e 90. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias de segunda a sexta, às 20 horas e 10 minutos. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox, de segunda a sexta-feira, às 20h10, na sua Antena Web. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão deste domingo à tarde, o seu programa semanal na Antena Web, que vai para o ar aos domingos, entre as 17 e as 19 horas. Vamos hoje trazer-lhe aqui umas quantas recordações deste mundo musical, músicas dos anos 60, aliás, sim, anos 60, 70 e 80 também, são... Hoje vamos dedicar, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo a este tipo de música. E vamos começar com duas músicas. A primeira, é verdade, que é muito triste, mas é também muito, muito bonita. E chama-se Cumpleaños, é de Patty Chandian. É um tema que não pode deixar de ouvir, um tema belíssimo. Depois vamos ficar nesta emissão com outro tema, este um pouquinho mais alegre, ou menos triste. Chama-se La Maritza, e é um tema da cantora Sylvie Vartan, uma cantora francesa, anos 60, e que nos traz então este La Maritza, como disse. Vamos então estas duas primeiras músicas nesta emissão do domingo à tarde, a quinta, desde que se iniciaram estas emissões deste mesmo programa. Domingo à tarde aqui na sua Antena Web, e na Antena Web que hoje teve mais uma estreia, o programa Times, um programa que fez uma viagemzinha consigo no tempo, até aos anos 70, 80 ou até menos. É um programa interessante que não pode deixar de ouvir aqui na sua Antena Web. Vamos ficar então com estas duas músicas, recordando Patty Chandian com o tema Cumpleaños e depois a magnífica voz de Sylvie Vartan e o seu La Maritza. Até já! Thank you.

Et pourtant les yeux fermés, moi j'entends mon père chanter ce refrain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E bom, cá estamos novamente, depois de ouvirmos mais duas musiquinhas, primeiro com Patty Sheehan e o seu cumpleaños, e depois a música de Sylvie Vartan e o seu La Maritza. Um tema que eu confesso não conhecia, nem o tema, nem a cantora. Só conheci há pouco tempo, mas hei de descobrir mais sobre ela. Vamos continuar com música agora em português. Vamos chegar primeiro com a música de Teresa Silva de Carvalho e o tema Canção Grata, um tema belíssimo para este final de tarde de domingo. Depois vamos chegar com a voz de Miguel Ângelo na companhia dos seus Delfins para ouvirmos a Baía de Cascais e por fim ficarmos com Pilar e um Amor Assim. Eu volto depois destas três musiquinhas, vamos continuar mais uma vez em português, sempre, quer dizer, é o principal, é o mais importante, não esquecermos o que se faz cá dentro, em Portugal. Vamos, daqui a pouco, na Antena Web, ter Max, de alguma forma, Max e Lumelino Silva, de alguma forma, os expoentes máximos da canção madeirense. Madeira que vive agora um momento trágico, estão contabilizados 40 mortos, mas o número pode chegar até aos 100, às 100 vítimas mortais. Há muita gente desaparecida, há terras que ainda agora não conseguem ter qualquer tipo de contacto. É, portanto, uma situação bastante dramática que se vive na Madeira, embora agora as comunicações já começam a estar restabelecidas. Ainda bem, o mais depressa possível, porque às vezes comunicar com as autoridades e as entidades para nos ajudar pode ser fulcral, inclusive fazer a diferença entre a vida e a morte. São situações que acontecem do nosso Portugal, do nosso querido Portugal e da nossa Ilha da Madeira. Mas para já, são mesmo estas duas músicas que nos acompanham, aliás, estas três músicas que nos acompanham agora, a voz, então, da Teresa Silva de Carvalho, de Miguel Ângelo e seus Delfins, e também ainda a voz de Pilar com Um Amor Assim. Eu já volto, até daqui a alguns instantes. Inquietação, cuidado, um pouco de ternura, é certo, mas tão pouca. Noites de insônia, pelas ruas como louca. Obrigada, obrigada, por aquela tão doce e tão breve ilusão. Embora nunca mais, depois que a vida desfeita, eu volto a ser quem fui. Sem ironia, aceita a minha gratidão. Que bem me faz agora o mal. Mais forte, mais serena e livre e descuidada, sem ironia, amor. Obrigada, obrigada por tudo que me deste.

Antena Web. Sintoniza-te. Não poderá ter fim. Vale a pena. Recordamos agora duas vozes, são da Madeira, e uma delas ainda vamos ouvir uma segunda vez nesta emissão. Já vou explicar porquê. Vamos primeiro ouvir as Pombas na voz de Lumelino Silva. Ele foi o primeiro madeirense a gravar discos. E já agora aproveito para lhe dizer mais uma vez, tal e qual como lhe disse ontem na edição do Alma Lusa, caso pretenda saber mais sobre Lumelino Silva, não há melhor altura do que esta. Ouça o Meia Rotação, programa da Antena Web, que foi para o ar na quinta-feira às 18 horas e que vai estar até à próxima quinta-feira às 18 horas disponível para download. Vamos lá, pode descobrir muita coisa sobre Lumelino Silva e ouvir umas quantas músicas. Uma delas que poderá ouvir, ou então se calhar já ouviu na altura e que poderá ouvir novamente agora nesta emissão do domingo à tarde. A música que se segue chama-se As Pombas e é uma música bem gira de Lumelino Silva, que foi então o primeiro madeirense a gravar discos de 78 rotações em 1926. Depois vamos recordar Max e este vai passar duas vezes nesta emissão. A passar duas vezes por um motivo muito simples, porque eu acho que um cantor como este não deve ficar só celebrizado pela Mula da Cooperativa, pela Pomba Branca e pelo Bailinho da Madeira. Mas é sobretudo estes três temas que se destacam do cantor. Nós gostaríamos de passar aqui outra música para além dessa, do Bailinho da Madeira. Mas, nesta altura, o mais adequado é, enfim, mesmo este tema Bailinho da Madeira, por um motivo muito simples. A Madeira continua a ser um jardim, continua a ser a filha de Portugal, e como a Madeira, continua a não haver igual. Mesmo depois de toda esta tragédia que se abate sobre os habitantes madeirenses e sobre a Ilha da Madeira, mas a Madeira continuará a ser a filha de Portugal, como descreve Max. E nesta altura precisa então essa força, essa energia, e para alguém madeirense ou algum familiar madeirense que nos esteja a ouvir, porque não esta música, este Bailinho da Madeira, para que as forças não se acabem, para que a esperança renasça a cada batida desta música. Ficamos então com estes dois temas, o de Lumelino Silva e Max, que mais à frente, como já disse então, vai voltar a passar na nossa emissão. Ficamos então com estes dois temas, primeiro com As Pombas, de Lumelino Silva, depois com o Bailinho da Madeira, de Max, e depois um pequeno intervalo e eu volto para continuar esta emissão do domingo à tarde. Até já!

cantado em inglês e que aqui é então interpretado por Amália Rodrigues, belíssimamente interpretado por Amália Rodrigues. Depois vamos voltar ao fado, mas desta vez um fado tropical, cantado na voz de Chico Buarque. Vamos então para estas três musiquinhas nesta emissão do Domingo à Tarde, para 21 de Fevereiro de 2010. Deixo-lhe um forte abraço. Um abraço também, não esquecer os nossos ouvintes lá fora, no estrangeiro, na Roménia, em França, em Espanha, nos Estados Unidos da América. São ouvintes que nos vão escrevendo, são ouvintes que nos visitam, que vão ouvindo as emissões da Antena Web. Escreva-nos, faça o seu pedido, deixe a sua sugestão. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Bem, então, um grande abraço e eu já volto depois destas três musiquinhas. Até já. Não fales dessa rua, a rua que para mim foi a mais linda ainda. Sim, prefiro que te cales. Fala-me das horas de hoje, no passado não me fales. Nesse tempo de quimera eu era como simples açucena pequena. Azul aos quadradinhos, fitas e laços, ia para a escola. Hoje sigo outros caminhos, fiz dos teus braços uma gaiola. Canções alegres que eu tinha, que eram da moda, só sei cantar. Triste viuvinha que anda na moda e anda a chorar. Era irmã daquela fonte de fronte, aprendi a tagarela com ela. Mas depois tudo mudou, porque um dia tu passaste, passaste e a fonte secou. Cantarinho de barro bizarro, fosse lá pelo que fosse, quebrou-se. Passaste a chamar-me tua, desde então não mais pisei as pedras daquela rua. Passaste a chamar-me tua, desde então não mais pisei as pedras daquela rua. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Just what I was there for.

E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa. Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre e traz os montes, e numa pororoca deságua no Tejo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Vamos ficar agora com três musiquinhas nesta emissão. Vamos ficar primeiro com Hey Jude dos Beatles. Vamos depois recordar We Are The World, música cantada por diversas pessoas, mas com um único propósito: matar a fome, ou ajudar a matar a fome na Etiópia. Este single foi gravado nos anos 80, mas ainda hoje é muito ouvido. Infelizmente, porque não vai há muito tempo, já este ano houve um terremoto no Haiti que matou 200 mil pessoas e, portanto, esta música volta a servir de emblema para combater a desgraça, para ajudar, para colaborar numa boa causa, que é ajudar os habitantes do Haiti. Depois de We Are The World, vamos ficar com a música de Clementina Jesus e chama-se O Barracão. Essa é uma musiquinha diferente, de uma cantora diferente, que não estamos habituados a ouvir. Vamos agora ouvir Clementina Jesus, um tema gravado em 1966, se não estou em erro, e faz parte do álbum com o mesmo nome, Clementina de Jesus. Ficamos então com estes três temas: Hey Jude dos Beatles, We Are The World, e depois com Clementina Jesus e O Barracão É Seu. Atenção que esta música tem a colaboração do Jota da Gente, um artista brasileiro também da altura. Vamos continuar então com esta emissão do domingo à tarde, trazendo-lhe novos sons e sons que já conhece, uma mistura que espero seja mais adequada, espero que seja aquela que você mais goste. Estas três musiquinhas, dos Beatles, seja mais para o rock, outra mais mais para o pop, embora, enfim, a ideia não é propriamente o estilo musical, é mais o chamar a atenção, e outra um sambinha, aquilo que eu posso adiantar é um samba. E como não vai há muito tempo o carnaval, já sei que estamos em tempo de quaresma, mas se é impeditivo ou se é incorreto comer carne na sexta-feira, nada nos impede de dar um pezinho de dança ao domingo, até porque ainda não vai há muito tempo também, damos aqui um pezinho de dança com o nosso amigo Diamandino e o seu programa Pé de Dança. Vamos lá só mais um bocadinho, só mais uns 6 minutinhos e meio de dança com a Clementina Jesus e o seu, como já disse, e O Barracão É Seu. Vamos à música. Conversa para quê? Ou palavras para quê? Vamos à música, é isso que importa neste domingo à tarde, que espero que esteja a ser o melhor, o mais agradável. Até já! Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Pain. Hey Jude, refrain. Don't care Quer que esteja com a Antena Web.

Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. pode te amar, quem não pode na carreira. Vai andando devagar, barracão. Barracão é seu, vou te soltar. Coração é meu, vou te sapapar. Vim pra ver o violão que eu vou embora. Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar. Vim pra ver o violão que eu vou embora. Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar. Já vai me botou pra... Foi no tempo da miséria. Tinha eu 14 anos. Veja aqui, tamanho eu era. De Mangueira vem Cartola, do Estácio Ismael. Da Portela vinha o Paulo, que era o nosso Deus no seu barracão. Barracão é seu, pode se ocupar. Coração é meu, pode se abafar. Me dá meu violão que eu vou lhe fora. Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar. Me dá meu violão que eu vou lhe fora. Quero mostrar a senhora que eu tenho aonde morar. E bom, depois destas três músicas que a brincar nos ocuparam quase 20 minutos, está a chegar à altura de irmos para mais um intervalo. É um pequeno intervalo para os nossos compromissos publicitários e para lhe dar também a conhecer aquilo que vai acontecendo na Antena Web. Digo-lhe já que para a semana estreia mais um programa, chama-se Sem Fronteiras e vai para o ar no próximo sábado, dia 27. É às 18 horas e tem então de ficar atento. É Leandro Amador quem se vai estrear na locução e, portanto, vamos ter aqui novos locutores. Também na próxima semana, no próximo sábado, precisamente, se vai estrear o programa de Alexander Gomes, Alex. Ele vai estrear-se com um batido musical, um delicioso batido musical. Tenho a certeza que o ouvinte também vai gostar. Vamos então para um pequeno intervalo. Eu volto daqui a pouco. E para já, ainda antes do intervalo, mais uma música. Chama-se Nini dos Meus 15 Anos e é a cantiga que nos traz Paulo de Carvalho, esse colosso de música portuguesa. E depois sim, então, o intervalo e voltamos depois com mais música. Mas para já, a voz de Paulo de Carvalho e Nini dos Meus 15 Anos. Chamava-se Nini, vestia de organdi e dançava. Dançava. Dançava só para mim, uma dança sem fim. E eu olhava. Olhava. E desde então se lembra o seu olhar, é só para recordar que lá no baile não havia outro igual. E eu ia para o bar beber e suspirar, pensar que tanto amor ainda acabava mal. Batia o coração mais forte que a canção e eu dançava. Dançava. Sentia uma aflição dizer que sim, que não. E eu dançava. Dançava. E desde então se lembra o seu olhar, é só para recordar os 15 anos e o meu primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender toda a ternura que tem o primeiro amor. Recorda, é sempre assim. Nini dançava só para mim. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E desde então se lembra olhar, é só para recordar os 15 anos.

Antena Web, um caso sério na radiofonia. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song? My friends, what are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before I could talk. And I've often wondered, how did it all start? Who found out that nothing can capture a heart like a melody can? Well, whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Acabamos então de ouvir este tema, Thank You For The Music, dos ABBA. Vamos continuar com música, novamente em português e vinda diretamente da Madeira. Há pouco disse-lhe que... já há algum tempo, disse-lhe que Max iria voltar a cantar aqui na Antena Web. E vai. A música é Os Santos Populares e é uma música bem divertida, bem disposta, bem humorada, do grande Max. Depois vamos abrir uma exceção, vamos até ao folclore e ao grupo folclórico de Porto Santo. Porto Santo, uma ilha que não foi atingida, mas também pertence à Madeira, portanto, então esta música que lhe trazemos e também vem da Madeira, então, o grupo folclórico de Porto Santo, Ó Ciranda, Cirandinha. Agora me lembro que Max também cantava a música à ilha de Porto Santo, mas o tema que vamos ouvir é mesmo este, Santos Populares, uma musiquinha bem divertida na voz do grande Max. Então estas duas músicas, eu já volto. Até daqui a alguns minutinhos. Tu pediste a Santo Antônio um rapazinho solteiro, mas que não fosse um demônio e tivesse bom dinheiro. Olha pra mim se te apraz e vê lá se eu te convenho. Eu sou muito bom rapaz, só dinheiro é que não tenho. Vem o Santo Antônio, depois São João, pro fim vem São Pedro para a reinação. Saltar fogueiras pelo São João, podes cair e queimar nelas o teu coração. Põe a tua mão na minha e vamos saltar depois. Assim já não cai sozinha, caímos juntos os dois. Vem o Santo Antônio, depois São João, por fim vem São Pedro para a reinação. Dos três santos populares é São Pedro o mais sisudo. Faz milagres aos milhares, tem chaves para abrir tudo. Para resolver um entrave, já achei a solução. Vou-lhe pedir uma chave para abrir teu coração. Vem o Santo Antônio, depois São João, por fim vem São Pedro para a reinação. Santo Antônio, depois São João, pro fim vem São Pedro para a reinação. Pro fim vem São Pedro para a reinação. Para o

de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós vive a arte de ser parte de um mundo melhor. Eu sei que os gestos banais parecem pouco, mas talvez sejam fundamentais. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós viva a arte de ser parte de um mundo melhor. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós viva a arte de ser parte de um mundo melhor. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós viva a arte de ser parte. Bom, vamos finalizar, só há tempo para mais uma música, com muita pena minha, mas enfim, terá de ser assim. Vamos terminar esta emissão como deve ser, de uma forma bem disposta, bem animada, porque é isso que é preciso. Até porque daqui a pouco vamos falar-lhe no Antena News dos últimos acontecimentos e, portanto, haverá coisas menos positivas para ouvir. Portanto, vamos terminar esta emissão em grande. Eu vou voltar para a semana, nestas emissões do domingo à tarde. Quanto, enfim, ao geral, só me voltar a ouvir na terça-feira. Amanhã descansa de mim, digamos assim. Só me voltará então a ouvir na sexta-feira e com o programa, aliás, na terça-feira e com o programa Nós e o Mundo, que irá para o ar então às 17h45, como aliás já é costume. Vamos então para o final desta emissão e vamos ficar com António Mafra. Eram para aí 7h30, 8h, 9 e tal. Vamos à música, porque é isso que se quer, dançar um bocadinho, divertir e rir a bom rir com esta música. Um forte abraço, até para a semana. Feito a semana passada, foram dar com o chofer a dançar com a criada. Dizia ela baixinho: na prise és bestial. Eram para aí 7h30, 8h, 9 e tal. Exibiu-se o usório, de repente cai-lhe a calça, rebentou-lhe o suspensório. Aflito com a mão na cinta, perante o rei exagerado, eram para aí 7h30, 8h, 9 e tal. Não resistiu ao whisky e percebeu. tornar famosa, quise dançar o twist. Ao dar o jeito partiu, sim, a coluna vertebral. Era um braço atípico, ui, que coisa novital. São Pedro da Cova, para demonstrar que um deve valer, foi dançar a bossa nova e escorregou no soalho, caiu, foi para o hospital. Era um praíso atípico, ui, que coisa novital. O bom grilo num instante a alface devorou. Diz-lhe louca só o ouvido, pareces um animal. Era um praíso atípico, ui, que coisa novidade. Braços do Amaral, logo este